Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da quarta temporada do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é Remix. Este episódio ele foi publicado originalmente no dia 10 de julho de 2018 e nele eu trago para vocês a performance de algumas bandas de VGM que existem por aí mundo afora, tais como Beat Brigade, The One Ups, Retro Remix Review, e incluí aí também uma banda nacional de VGM chamada Os Game Boys. Sensacional! Esse episódio ele foi criado, né, originalmente com a intenção de apresentar a Game Music de uma forma diferenciada, né, para aqueles que não estão acostumados com o Game Music. Então, cabe a você, ouvinte, apresentar aí, né, para os seus amiguinhos, namorada, familiares, enfim, e dizer para eles que Game Music não é coisa de brincadeira. Então, tá aí o episódio perfeito para isso. Então, hoje vocês vão poder conferir aqui as performances, né, dessas bandas já supracitadas, seja através de remixes ou através de covers. Então, as músicas que valem a pena serem mencionadas é a música para a banda Beat Brigade, Evading the Enemy, para o jogo Ninja Gaiden. Os The One Ups ficam com a música Two Dragons, One Cup of Funk, do jogo Double Dragon, né, o clássico de pancadaria aí, para os arcades. E o Retro Remix Review fecha com chave de ouro essas indicações com a música Chemical Plant Zone para o jogo Sonic 2 do Mega Drive. O episódio de hoje está imperdível e a quarta temporada do podcast O Som do Cartucho começa literalmente com pé na porta e tapa na cara. Esse aqui, no tapa, não tem como colocar defeito, tá sensacional. Lembrando a vocês que esta temporada, né, a quarta temporada, é a última temporada dos Requentados. Ou seja, quando chegar no episódio 39, a partir do 40, né, os episódios serão todos novinhos e fresquinhos. Não vai ser mais esse requentado nesses relançamentos que eu estou fazendo. Quem ficou interessado de saber o motivo, né, do porquê eu estar fazendo isso, vai ter que conferir lá o primeiro episódio do Som do Cartucho, que eu explico direitinho. Para você que já é ouvinte e que chegou agora, caiu aqui de paraquedas, deixo para vocês aí as redes sociais do Som do Cartucho, que é facinho, né? Você encontra a gente lá no Telegram e no Twitter, através do arroba lá, O Som do Cartucho. Super fácil. No Twitter, não esqueçam de marcarem lá o sininho para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E-mail para contato, osomdocartucho@gmail.com. Se você assinou o podcast e curtiu, considere avaliar ele lá na Apple Podcasts. Seja através do seu iPhone, né, o iOS, que já possui aí o aplicativo nativo de podcasts, seja instalando o iTunes aí no seu computador, no seu PC, né, com Windows, e fazendo lá um seu cadastro e avaliando o podcast, não só o Som do Cartucho, mas os demais aí que você porventura acompanhe também. Site para comentários e discussão, osomdocartucho.com.br. Lembrando a você que esse requentado sai toda terça-feira a partir da meia-noite, portanto, fica ligado aí para baixar ele aí no seu agregador favorito ou na sua plataforma de streaming favorito para acompanhar você aí durante seu dia ou, quem sabe, aí durante sua semana. Próximo episódio, playlist dos ouvintes. Esse daí foi um episódio muito especial onde os ouvintes participaram dizendo o que é que eles queriam ouvir aqui no Som do Cartucho. Então fica ligado que essa temporada começou muito bacana, tem muita coisa boa por aí para vir ainda. Tenho certeza que vai todo mundo se divertir. E nos encontramos então na próxima semana. É isso aí, galera. Forte abraço e falou! sejam todos bem-vindos ao episódio de número 31 do Som do Cartucho. Eu sou o André Albertin e, como já deu para perceber, hoje o Som do Cartucho está em ritmo de remix. Sim, amiguinhos, eu resolvi fazer esse episódio de hoje para trazer essa ideia de um pontinho fora da curva. E o objetivo desse episódio de hoje é para tornar, né, a videogame music mais, assim, como eu posso dizer, digerível pelas pessoas que não conhecem, e também para que você, ouvinte, possa apresentar, né, para seus familiares, amigos, enfim, porque tem uma, como vocês já devem conhecer, existe uma gama enorme de variedades sonoras, né, de estilos sonoros na game music. E muita gente torce o nariz porque acha que game music é coisa de criança, né? Porque fala de videogame, música de videogame, então a pessoa associa logo de uma forma pejorativa ou talvez até negativa. Então, pensando nisso, eu digo, não, vou fazer um episódio hoje diferente, né? Vou sair um pouco da caixinha, porque o próprio podcast já é um pontinho fora da curva, né? Por se tratar desse tema de game music. E hoje eu quis ir um pouco mais além, justamente pelos motivos já supracitados. Então, o episódio de hoje, ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu trouxe para vocês aqui 4 blocos, dos quais 3 são representados por uma determinada banda. O quarto bloco, ele é representado por uma associação, né, que sem fins. É quase uma ONG mesmo da VGM, que não tem fins lucrativos. A ideia é divulgar a VGM, como é a ideia desse podcast, e que é o do Overclocked Remix. Então, hoje a gente vai ter 3 bandas aqui no episódio de hoje: o pessoal do Retro Remix Review, o pessoal do Beat Brigade, o pessoal do The One Ups, e um bônus que será os Game Boys, que é uma banda de São Paulo de videogame music, considerada como a melhor banda de VGM da América Latina. O episódio de hoje está muito bacana e a gente vai começar ele abrindo em grande estilo com a música Super Mario Kart, a música do Mario Circuit, né, e Rainbow Road, pela Retro Remix Review. Esse primeiro bloco vai ser representado então pela Retro Remix Review, e a gente vai abrir ele com a música do Super Mario Kart, né, do jogo Super Mario Kart, da compositora Soyo Oka, né, por Super Nintendo, com a música Mario Circuit e Rainbow Road. Então, se liga que hoje tá uma delícia. Muito bem! Começamos bem, esquentando os motores hoje do Som do Cartucho, com a música do Super Mario Kart aí, pela banda Retro Remix Review. Essa banda é uma banda que aparentemente encerrou suas atividades no ano de 2015, porque desde então ela não tem colocado mais nada, né? Ela tem dois discos lançados aí no mercado que vocês podem conferir aí, tanto pela plataforma de streaming da Deezer quanto do Spotify. E os discos são Retro Remix Review, volume 1 e 2. Então fica fácil, né? Com uma qualidade sonora dessa, de gostar de videogame music, né? Porque, puta merda, que coisa maravilhosa esse som. A gente tem aqui essa mistura de ritmos latinos na primeira parte, né? Que é essa, o Mario Circuit. Tem essa pegada assim meio de cha-cha-cha, isso aqui, ó. Muito bacana, e emenda num jazz fusion aí com a música da Rainbow Road, né? Uma, na minha opinião, que eu acho assim, uma das melhores faixas que tem do jogo Super Mario Kart aí, da compositora aí Soyu Oka, pela banda aí Retro Remix Review, do disco do volume 1. Na sequência, vamos para a música do Mega Man 7, né? Do jogo do Mega Man 7. A música do Junkman, que eu já havia colocado essa música no episódio de Robôs, o episódio de número 16, Robôs e Ciborgues. Então, é bom que dá para fazer hoje a comparação. Quem não ouviu ainda o episódio de número 16, dá uma conferida lá, porque tem essa música aí que eu coloquei do Junkman. E vocês fazem a comparação hoje com o episódio 31 aí, com a banda Retro Remix Review. Então vamos lá conferir essa maravilha e depois comentários. Se liga aí. muito bom mesmo. Ficamos então aí com a música Junkman para o jogo Mega Man 7 e os seus compositores originais, o Yuko Takehara e o Makoto Tomozawa. Como eu já mencionei antes aí, eu falei sobre ele no episódio do número 16 do Robôs e Ciborgues. E façam aí então a comparação para ver a proximidade que as bandas conseguem trazer em seus remixes, né? Lógico, tem essa parte de arranjo toda aí, dos sintetizadores e teclados aí, tudo a cargo aí do Blaine McGirt, né, que é o líder aí da banda, que eu disse que o ano que ela parou as atividades, mas não disse quando ela começou, que foi em 2008. Mas enfim, ficamos então aí com essa música fantástica, e eu queria fazer um adendo aí rapidinho, quase que não sai agora, rapidinho, é empolgação. Fica fácil, né, como eu mencionei antes, de você gostar de videogame music ouvindo uma qualidade sonora como essa. E esse foi um dos motivos pelos quais eu comecei a fazer o podcast sobre videogame music. Não só por influência, né, lá do LMH, né, o podcast lá gringo que eu ouço bastante, né, que é também 100% focado nesse tema, mas também por esses remixes, né, porque eu sou uma pessoa muito inquieta. Eu gosto sempre de estar experimentando coisas novas, tá sempre, né, procurando novidades. E um belo dia, eu fazendo uma pesquisa lá no Spotify, eu encontrei essa banda, né? Então, foi assim, amor à primeira ouvida. E aí uma coisa vai levando a outra e tudo, acabei descobrindo outras bandas que estão aqui, né, hoje, que eu vou tratar aqui para vocês nesse episódio. E saí fuçando na net também, né? Então eu tenho vários desses discos aqui em casa. O Beat Brigade, acho que eu tenho quase toda a coleção deles. O The One Ups também, eu tenho todos os 7 álbuns que eles, né, já publicaram. Então, assim, é bom, né? Porque você... A VGM Music, essa versão remixada, ela, pra quem gosta de música, é um prato cheio. Porque ela não só traz esse fator nostalgia pra gente, né, que você fica relembrando o jogo através da música, mas também como você revisita aquele jogo, né, eu digo musicalmente falando, por uma outra perspectiva, né, a perspectiva da música instrumental mesmo, né, seja do jazz, seja do rock, e o que é muito bacana. E hoje a gente tem aqui, a gente pode dizer que isso aqui, o que está sendo feito aqui é praticamente um CD, porque eu vou trazer para vocês aqui 13 faixas. Geralmente um CD tem uma média dessa quantidade de faixas, né? 12, 14 faixas, 10, dependendo do caso. É somente de VGM. Então, se deleitem aí hoje com esse remix aí que eu fiz especialmente para vocês e para quem não conhece videogame music. Mas vamos deixar de tanto falação aí, tanto falatório, e seguir adiante com essa maravilha aí do Retro Remix Review, voltando ao seu primeiro álbum, volume 1, com a música do Chemical Plant Zone para o jogo Sonic the Hedgehog 2 para o Mega Drive. Se liga então nessa delícia! Sensacional, velho. Bicho, se você não curte, bicho, não curtiu, você não tem alma, não. Muito bom, bicho. Meu irmão, eu tava bestalhado aqui. Eu já tinha ouvido essa música várias vezes. É quando você para mesmo assim pra, né, se dedicar, é diferente. É a fidelidade, né, com que o remix é feito. Lógico, o remix aí se deu por conta do lance desses arranjos, como já foi na versão anterior lá do Mario, né? E do Junkman também. Mas esse lance do jazz aí, que tem essa pegada aí, né? Que do Masato Nakamura, que foi o compositor original aí, do Sonic, né? Da trilha sonora do Sonic, pelo menos do 1 e do 2. Então, ficou sensacional a fidelidade. E o tecladista aí, ele manda muito bem no solo, velho. Ficou uma coisa maravilhosa. Um verdadeiro deleite para os ouvidos. Na sequência, eles são da cidade de Athens, lá da Geórgia, e são exclusivamente focados no rock. Mais ainda, eles são focados apenas nos jogos do Nintendinho. Eles têm 7 álbuns lançados e fazem o maior sucesso lá pelos Estados Unidos durante suas turnês e principalmente lá no Magfest, o festival lá de videogame music e etc, que eles são o Beat Brigade, né? A gente vai ficar agora com a música do disco deles, Castlevania, que é... o álbum é completamente focado na franquia Castlevania, lançada pelo Nintendinho, né? Ele conta com quase todas as músicas do Castlevania 1 até o Castlevania 3, e a pegada do Beat Brigade é 150% rock. Então vamos com a música agora, Mad Forest, para o jogo Castlevania 3 Dracula's Curse, do álbum, né, Castlevania. Então se liga aí. Muito bem, aqui não tem remix, né? Aqui é rock fiel como tem que ser, e o Beat Brigade manda muito bem. O lance da banda é eles, a fidelidade se dá, né? A gente encontra essa fidelidade musical, eu digo essa comparação, né? Entre a música original e a música tocada por eles, porque o objetivo é tocar a música no estilo rock and roll, enquanto um dos integrantes da banda faz um speedrun do jogo. Então, na sua performance lá, né, do Beat Brigade, tem um telão lá, e um dos membros da banda, o Noah, ele fica responsável somente por ficar jogando o tempo todo. Então ele faz um speedrun lá do jogo, E é como se ele estivesse emulando as músicas do jogo enquanto lá o Noah tá jogando. Então ele faz todos os efeitos sonoros. É tudo muito bem sincronizado. É uma coisa maravilhosa de ver. Eu vou deixar aí os vídeos, né, o link de alguns vídeos da performance do Beat Brigade ao vivo no MAGFest, para vocês terem uma noção de como é bacana a sacada deles, né? Esse lance de rock, né, com videogame, fica muito legal mesmo. Como eu falei, o Beat Brigade é uma banda focada somente nos jogos do Nintendinho. Então tem o Castlevania, tem o Ninja Band, tem o Metroid, o Zelda também, né, do Nintendinho, tudo do Nintendinho. Muito bacana mesmo. E as músicas são curtinhas, como tem que ser, né? As músicas de videogame que foram criadas, né? Essa faixa aí é do Castlevania 3, né? Putz, agora esqueci. O Dracula's Curse, do Nintendinho. E é do Hidenori Maezawa. Eu já havia falado também sobre ela lá no especial do Castlevania. Acho que foi o de número 9, se eu não estou enganado. Eu vou deixar o link aí na descrição lá. Na descrição do post lá, eu vou deixar o link, né, para o podcast, para quem quiser dar uma conferida lá. Que na época foi o primeiro episódio do Som do Cartucho a sair em estéreo. E a partir daí, eu comecei a fazer ele. Todos os episódios do Som do Cartucho são em estéreo, né? Você vai ouvir o lado esquerdo e o lado direito de forma independente, né? Então, ficou a dica aí. Na sequência, vamos para o clássico Ninja Gaiden, continuando aí com essa banda maravilhosa, com a música Evading the Enemy, cuja composição original é do Mori Yamasan. Então, vamos lá conferir essa maravilha, esse rock pauleiro aí do Ninja Gaiden frenético. Se liga aí. Bom, não tem muita conversa não, meu nego. É pauleira no ouvido aí. Então ficamos com a música Evading the Enemy pela banda Beat Brigade com o seu álbum Ninja Band. Essa é a música da fase 2.1 para o jogo Ninja Gaiden. E eu vou dizer a vocês, eu fiz um episódio lá do Assoprando Cartuchos. Eu acho que foi da trilogia dos ninjas, que eu falei do Shinobi, falei do Mystical Ninja e falei do Ninja Gaiden, né? Fiz uma brincadeira lá com aquele o bom, o feio e o mal, que ficou bem bacana o resultado no final. Eu recomendo a vocês que deem uma sacada lá. E na época que eu tava jogando o Ninja Gaiden, né, pra poder fazer o episódio lá do Assoprando Cartuchos, eu fiz o teste, né? Eu peguei lá o álbum deles, que eu tenho esse também, o Ninja Band, que eu comprei o álbum seguinte, né, o Mega Band, e eles erraram, sem querer me deram um ticket para poder baixar os dois álbuns, entendeu? Aí depois o líder da banda lá entrou em contato comigo, dizendo que sem querer tinha enviado dois códigos, mas que não tinha problema não, então eu paguei, foi uma sorte da porra, porque eu paguei por um disco e recebi dois. Então eu fiz o teste e fui jogar o Ninja Gaiden, né? com o Ninja Band ligado lá. E puta merda, bicho, é uma experiência sem igual. E como todo mundo sabe, a trilha sonora do Ninja Gaiden, ela é frenética do início ao fim, né? O jogo é praticamente um speedrun. Você joga um speedrun sem querer, né? E quando você associa ele a esse rock, nossa, aí a experiência fica absurda. Muito bom mesmo, eu recomendo. Dê uma sacada lá. Eu não sei se tem pra baixar, mas como eu falei, né? Todas essas bandas de hoje, exceto as do Overclocked Remix, estão tanto na plataforma do Spotify quanto do Deezer. Então fica fácil de acessar hoje em dia isso aí. Ninguém hoje em dia tem mais dificuldade para acessar a música boa. Então, na sequência, vamos encerrar esse segundo bloco aí do Beat Brigade com, claro, o Mega Man, né? Dessa vez aí o Mega Man 2, com a música Dr. Wily's Castle, do disco Mega Band da banda Beat Brigade. Ficamos então aí com a música Dr. Wily's Castle para o jogo Mega Man 2 pela banda Beat Brigade com o seu disco Mega Band. Foi o primeiro disco que eu comprei, né, do Beat Brigade. Vale muito a pena. Foram, acho que eu, na época eu paguei o quê? R$20, eu acho. R$25 pelo disco. O dólar não estava R$4 ainda não. Mas, mesmo assim, vale a pena até hoje. Eu estava prestando atenção aqui, uma coisa que eu queria chamar a atenção também de você, ouvinte, é como essa galera conseguiu, né, bicho? São 4 canais de áudio que tem lá no Nintendinho e o cara faz uma performance dessa absurdamente maravilhosa com puro rock and roll, bicho. Isso é arte, velho, você não pode negar, não. Como eu falei, se você não, você pode não curtir VGM, mas você não reconhecer que é bacana... Eu digo a você, você não tem alma não, velho. Sério mesmo. Muito, muito bom mesmo. E a destreza, né? Com que é tocado os instrumentos, porque é tudo muito rápido. O cara tem que manjar muito bem de solo, de guitarra, né? Bateria muito bem sincronizada. excelente, como tem que ser, né? Afinal, Mega Man é Rockman. E Rockman é sobre isso, né? É rock and roll. Então, acho que foi o primeiro disco que eles lançaram e começaram muito bem, né? Não minto, o primeiro disco deles foi o Contra. Então, que também pega, tem uma pegada de rock muito boa, né? Tanto quanto o do Mega Man. Então, encerramos então esse segundo bloco aí com o Beat Brigade, essa banda aí de Athens, Georgia, lá nos Estados Unidos. E vamos então para o The One Ups, uma banda que é mundialmente conhecida, os caras mandam muito bem mesmo. Só no país deles lá, eles são da cidade de Fayetteville, eu acho que é lá no Arkansas, essa cidade, isso, Arkansas, de Fayetteville, eles já venderam mais de 10 mil CDs, bicho. Vocês têm noção do que é vender mais de 10 mil discos de videogame music? Eu acho que muita gente que começa aí em músicas mais populares não chegam a vender isso em início de carreira, bicho. E esses caras só nos Estados Unidos já conseguiram vender isso. Eles são altamente respeitados, têm uma discografia respeitável também, como eu já mencionei lá no início do programa. Eles têm 7 discos lançados, né? Começaram seus trabalhos em 2005. E o The One Ups, ele tem uma pegada muito de jazz. E no início da sua discografia, a gente vê uma forte influência dessa coisa do old school, né? Dos jogos antigos. Eles focavam muito nos jogos do Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive. Mas à medida que eles foram progredindo, né? Inclusive musicalmente falando, porque cada vez o som dos caras vão ficando melhor, eles foram abrangendo mais o escopo de jogos. E trazendo novidades. Então você é capaz de ouvir músicas como The God of War, o próprio Castlevania, o Symphony of the Night, que vai rolar aqui hoje, jogos para celular como foi o Angry Birds. Então, assim, tudo isso para poder abarcar, né, uma quantidade maior de ouvintes que se identificam, né, até porque hoje em dia o mundo dos celulares, né, o mundo dos jogos nos celulares tem, assim, crescido absurdamente. Então, da mesma forma que a gente teve essa relação, né, bem positiva aí com os videogames clássicos, essa moçada de hoje em dia tem muito mais aí com os celulares, os jogos de celular. Então, para agradar a todo mundo, o The One Ups então resolveu, digamos assim, aumentar o seu leque, né, de possibilidades. Então a gente vai para a primeira faixa, né, desse episódio aí, desse bloco, esse terceiro bloco aí com The One Ups. Eu vou abrir dessa forma, indo além, né, dos 16 bits, trazendo para vocês um jogo aí do PlayStation 1, o clássico Symphony of the Night, o Castlevania, com a música Vampire Roadshow, que seria a música equivalente à fase lá de The Marble Gallery, né? Que seria como se fosse a segunda fase do Castlevania, né? Do PlayStation 1, e a gente sabe que não tem fase. Então, mas é a música da galeria lá de mármore. Então vamos para essa maravilha, porque essa música, bicho, ela é sensacional. Então, mais um Castlevania hoje, no episódio aqui 31 do Som do Cartucho, o episódio de remix. Se liga aí. nossa, bicho, que coisa maravilhosa. A música do Castlevania, Symphony of the Night, a música da Marble Gallery, ela já é bonita. E numa performance dessa, bicho, nossa senhora, ela fica absurdamente maravilhosa. Eu não vou mentir pra vocês, não. Às vezes, quando eu tô indo pro trabalho, que eu tô ouvindo ela no carro, minha nossa, eu fico em loop. Ela passa pelo menos uns 15 minutos tocando. Que é muito boa, bicho. Você vê que ela tem várias camadas, né? Uma construção muito bem feita, porque ele mantém a base da música original, né? Do PlayStation, do Castlevania. E ele fica, tipo assim, de forma satélite, brincando com a guitarra. Começa com a guitarra, depois tem a percussão lá, né? Com, eu não sei que instrumento é aquele de percussão que ele usa lá, um tamborzinho, alguma coisa do tipo. É, e vai pro saxofone, né? E assim, a parte final da faixa lembra muito alguma coisa relacionada ao Pink Floyd, ao Dark Side of the Moon. Então, mostra, né, a qualidade sonora que essa banda tem, né, a maturidade, porque esse disco aí, o que é o Songs for the Recently Deceased, eu acho que ele é de 2012, eu acho. Deixa eu dar uma conferida aqui. 2014. Então, assim, foi o penúltimo disco, né? Porque o último disco é o Part 7. Então, eu recomendo, quem não tem, assinem, ou então compre os discos dos caras, fucem aí por torrent, seja lá o que for, porque vale muito a pena essa banda, o The One Ups. Já deu pra sacar aí a qualidade, né? Sensacional, sensacional. Não precisa nem falar mais nada aqui. Na sequência, vamos para o clássico DuckTales. Aí a gente retorna alguns anos para o Nintendinho com a música African Minds, uma música que fez parte do segundo álbum deles, né? O The One Ups Volume 2. Então vamos lá para essa maravilha aí e depois mais comentários. Thank you. Muito bem, funk de primeira aí, com a música African Minds para o jogo DuckTales do Nintendinho. Com a performance aí do The One Ups, né? Essa música que faz parte do The One Ups Volume 2. Muito bom, bicho, muito bom mesmo. E assim, a versão do Nintendinho, pra quem não conhece, ela não tá aqui na playlist aqui que eu tô aqui trabalhando agora pra fazer o podcast pra vocês, o episódio do podcast pra vocês. Mas ela é muito simples. E assim, mostra como que essa galera tem música na veia. Eu vou tentar ver se eu consigo puxar aqui a versão dela aqui no improviso pra vocês verem como ela é e o que foi que eles transformaram ela. Vou fazer aqui o teste. Se não der certo, lascou, a gente vai continuar gravando, porque é assim que funciona o som do cartucho. Eu vou tentar aqui. Deixa eu dar um stop aqui. Vamos tentar abrir aqui a música. Se rolar, massa. Foi. Muito bom. Como eu falei, né? É uma simplicidade, lógico, porque são quatro canais apenas de áudio que tem o Nintendinho. E os caras, bicho, pegaram, né, todos esses elementos aí que a gente já consegue perceber o funk aí nessa faixa, a faixa original, que é da autoria do... Como é que tá o nome do cara aqui? Deixa eu ver aqui. Agora eu confundi tudo aqui. Deixa eu procurar aqui o nome dele. Yoshihiro Sakaguchi. Encontrei. Que é de autoria dele. E eles, né, conseguem dar esse upgrade aqui na música. Absurdo. Muito, muito bom mesmo. Ficamos então aí com a música Underground. A música African Minds. E a performance aí do The One Ups. Muito, muito bom mesmo. Espero que vocês tenham curtido. E só pra sentir aí, né? Eu dei só uma palhinha aí da diferença, né? O que é a VGM real, né? Com essa coisa do core mesmo, assim, da veia. E o seu remix, né? Essa potência aqui que a gente acabou de ouvir. Na sequência, vamos para outro clássico. Tão clássico quanto o próprio DuckTales, que foi o Double Dragon, dessa vez aí pro Nintendinho também, né, que faz parte da música do álbum do Intergalactic Continuum, com a música Two Dragons e One Cup of Funk. Quem se ligou aí no trocadilho deve saber do que se trata aí, esse Two Dragons, One Cup of Funk. Ainda tem essa ressalva aí, é do funk, viu? Não é de cachorrada, não. Então, vamos para essa maravilha e depois aos comentários. Se liga aí. Muito bom, velho. Puta merda, bicho. Ó, eu vou dizer uma coisa a vocês. Isso é o que paga o prazer de fazer isso aqui ao vivo pra vocês e sentir todo esse deleite de gravar esse episódio. Na verdade, os episódios, né, do Som de Cartucho. Muito, muito bom mesmo, bicho. Ficamos então aí com a música Two Dragons, One Cup of Funk, do jogo Double Dragon, dessa vez aí pro Nintendinho. Novamente, né, porque o outro também foi o DuckTales, do álbum Intergalactic Continuum, da banda The One Ups. E encerramos esse terceiro bloco de hoje do Som do Cartucho, do especial remix, esse episódio para você apresentar aí a Game Music aos incautos, essa galera que nunca ouviu falar em Game Music, e tá aí uma porta de entrada excelente para se apaixonar, porque Game Music também é vida, é paixão, é amor, é tudo, muito bom. Na sequência a gente vai fechar o bloco, o quarto bloco, com os remixes do Overclocked Remix, essa organização aí que não tem fins lucrativos. A finalidade maior é de divulgar, como eu já falei, a VGM, e para isso ele conta com um apoio imenso de vários artistas. No site do Overclocked Remix tem vários álbuns que você pode baixar gratuitamente, de vários e vários artistas. A comunidade, né, se reúne, discutem lá quais são os próximos eventos, né, a serem criados, né, os discos, e eles se juntam lá e cada um vai colocando seu tijolinho até formar um álbum do tema que é proposto. Tem mais de 70 discos completos lá, sem falar nas performances individuais, né, que eu acho que por baixo assim deva ter mais de 300 ou 400 músicas de individualmente falando, né. Tem os álbuns, como eu falei, que são do Overclocked Remix, e tem as músicas à parte, né? Então vale muito a pena, porque tem um apoio que a comunidade, ela existe desde 1999 e está ativa até hoje. Ela é reconhecida por todos os compositores, né? Os mais importantes que você possa imaginar da Game Music estão lá e apoiam também a iniciativa lá desse site. Muito bom. Então a gente vai começar esse quarto bloco de hoje, né? O último. Com a música de um dos discos mais famosos do Overclocked Remix, que foi o Legacy Game Boy, o aniversário de 25 anos, né, do Game Boy. Então eles fizeram a compilação, que inclusive uma das faixas desse disco eu já trouxe também no episódio especial lá de Castlevania, a faixa bônus, né, desse álbum. E a gente vai abrir esse bloco agora com a música Super Chai Tea Latte, do jogo Super Mario Land, né, pro Game Boy. Essa música que é a fase lá da China, lá, se eu não me engano. Eu nunca joguei até o fim, mas provavelmente deve ter uma fase que remete, né, a esse lance chinês aí. Então vamos com essa música maravilhosa do compositor aí, Brandon Strader, e o compositor original, né, é o Hirokazu Tanaka. Então se liga aí nessa maravilha e depois vamos aos comentários. Muito linda. Ficamos então aí com a música Super Chai Tea Latte para o jogo Latte. Para o jogo Super Mario Land do Game Boy. A música da fase lá do reino lá da China. Muito bacana, né? O compositor original é o Hirokazu Tanaka e o artista que fez aí o arranjo é o Brandon Strader. Sim, porque o objetivo do OC Remix, que eu vou passar a chamar aqui OC Remix do que Overclocked, é justamente trazer esses arranjos de forma que eles sejam interpretados à maneira do artista. Não existe um padrão assim. O único padrão é manter a qualidade sonora das músicas. Mas o David Lloyd, né, ou o DJ Pretzel, que é o fundador lá do site, ele, lógico, ele tem que passar por ele, né, antes das músicas serem publicadas. O crivo que ele dá é esse, né, a música tem que ter uma progressão, tem que manter os arranjos e a qualidade sonora, né, a masterização dela. Então, o artista fica por conta somente da criação do arranjo, né, da interpretação. Ele faz de acordo com o que ele achar que fique melhor. Essa versão aí, em questão, a do Super Mario Land, ela, digamos assim, é praticamente fiel e realmente o arranjo que se dá aqui é justamente esse lance, essa pegada chinesa aí, entendeu? E lógico, essa guitarra aí que tá muito bem interpretada aí, um solo muito bacana. Pra quê? Uma delícia, bicho. Na sequência, continuamos então com o OC Remix, dessa vez com o jogo do Bionic Commando, esse jogo da Capcom. E essa versão aqui, além da versão de arcade, ela, né, a intenção foi reverenciar a do Nintendinho. Então vamos com a música Albatross PLS, que é a música da última fase, né, do jogo lá do chefão Albatross, que é uma nave robô gigante. Na verdade, não é uma nave robô, não. É uma nave que se comporta como se fosse um robô, mas não um robô bípede, etc. Não, um robô nave. Então vamos ficar com ela agora, Albatross PLS, pelo compositor Benjamin Briggs, para o jogo aí Bionic Commando do Nintendinho. Então vamos lá conferir essa maravilha. Show de bola, bicho. Que versão arretada. Muito bom. Ficamos então aí com a música Albatross PLS ou Albatross Battle para o jogo Bionic Commando. Dessa versão aí é para o Nintendinho, pelo compositor Benjamin Briggs, mas o seu compositor original é a Junta Mia, famosa aí, né, por várias composições de jogos da Capcom. É, esse álbum é do Bionic Commando Remixed, OK, We Will Groove. Muito bom. Ele tem pegadas assim eletrônicas, como a gente ouviu agora, e de rock também. É, e ele engloba músicas não só da fase do Nintendinho, mas como também uma versão que saiu aí para o PlayStation 3, se eu não estou enganado. Uma espécie de um remake mesmo, que foi feito assim. Eu não conheci essa versão, fiquei conhecendo por conta desse álbum aí. Muito bom mesmo, vale a pena dar uma conferida. E uma coisa que eu preciso chamar a atenção é que, como já, só para relembrar a vocês, a playlist de hoje está sensacional, né? A gente já teve rock, já teve jazz, já teve funk, né? Agora tá tendo techno. Então, assim, tem para todos os gostos e mostra, né, na verdade, corrobora o que eu já falei, a versatilidade que tem a Game Music. Na sequência, a gente fecha o bloco do OC Remix com a música que faltou, né, nos jogos de luta do som de cartucho, mas que vai constar aqui hoje na sua versão remixada e em breve, né, na sua versão original, que é a música do estágio, lá, a fase lá do Zangief, né? Não sei se é Zangief, eu sempre fiquei na dúvida se é Zangief ou se é Zangief, né, para o jogo Street Fighter 2 The World Warriors. A música se chama Red Cyclone e a performance dela é feita pela The Grammar Club, também aí contribuintes do OC Remix. Então vamos conferir essa maravilha e depois vamos encerrar o nosso programa, mas não sem antes, né, deixar um recadinho para vocês aí e a música de encerramento, esse bônus aí com os Game Boys. Então se liga então. Show de bola, tão bom, esse álbum é tão bom que ele virou a versão oficial do jogo lá, o Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, que saiu para PlayStation 3, Xbox, enfim, muito bom. Mostra então a qualidade, né, dos arranjos que são feitos por essa comunidade aí do OC Remix, que vale a pena dar uma conferida. Eu vou deixar lá o link do site para vocês. Tá lá no iniciozinho da postagem, na descrição, né, na verdade, do episódio. Eu vou deixar lá. Dá só o clique lá no nome OC Remix e vocês vão ser enviados aí para esse universo. É um portal aí para VGM Music, maravilhoso. É isso aí então, amiguinhos. Chegamos ao fim de mais um episódio do Som do Cartucho. Eu gostaria de deixar alguns avisos aqui. Na verdade, são dois. O primeiro é com relação ao episódio 32, né? O próximo episódio do Som do Cartucho, que vai ser um especial dos pedidos dos ouvintes, né? Do que os ouvintes querem que apareça aqui no Som do Cartucho. E tá ficando a playlist, o pessoal tá mandando já e-mail, tá ficando sensacional. E pros mais, assim, como é que eu posso dizer, tímidos, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Não precisa ser especialista em game music para poder fazer pedido, tá? Você basta ter uma boa relação com o jogo, uma boa memória, um jogo que você goste muito, seja por que motivo for, só para fazer o pedido, certo? Não se sintam intimidados, não. Tem gente que já tá mandando e-mail aí, pedindo o nome da música, já o compositor e tudo, arretado. Porque... mostra, né, que a comunidade tá aí ativa, né? E eu fico feliz por isso. Mas se você não sabe o nome da música, não tem problema. Por favor, se tem vontade de ouvir a música de algum jogo, manda aí, ou então diz aí uma fase, algo que faça lembrar você da música, ou qualquer uma que eu possa escolher lá de um jogo que você goste bastante. Então fica aí a dica, por favor. A playlist, para poder encerrar, tá faltando poucos e-mails para poder fechar mesmo a playlist de vez. E eu conto aí com a participação de você ainda que não mandou seu e-mail. Por favor, faça isso. Beleza? Ouvintes da Soprando Cartuchos e do Som do Cartucho, sabem onde me encontrar. Estou aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Temos um grupo agora no Telegram também, né? Que é o @ O Som do Cartucho, tudo em caixa baixa. E você querendo participar do grupo, facinho, basta digitar lá na busca do Telegram, como eu já mencionei aí, né, o @ O Som do Cartucho, tudo em caixa baixa e tudo junto. Você manda a mensagem, eu te adiciono e você vai pro abraço lá com aquele povo bacana que tá lá no grupo. Quem quiser mandar e-mail, né, para o Som do Cartucho, manda para assoprandocartuchos@gmail.com, que, por sinal, esse é o e-mail que você vai mandar a sua mensagem, o seu pedido, na verdade, se você quiser ouvir a música aqui no próximo episódio do Som do Cartucho, que, se tudo der certo, eu vou contar aqui com uma participação super especial de um podcaster. Esse cara é show de bola, ele é um show, na verdade. Então, vocês vão estar em boa companhia no próximo episódio. Só para finalizando, eu quero deixar um último recado para vocês, dizer que esse ano está acontecendo novamente, né, a pesquisa aí feita pela ABPOD para saber, né, como que o podcast está, digamos assim, funcionando no Brasil, o comportamento dos ouvintes do podcast brasileiro. Então é importante que você vá lá, faça a sua... preencher lá o questionário, fazer seus comentários, porque ele serve tanto para quem produz o conteúdo como para quem ouve, né? No caso, para o ouvinte. Então você vai lá, preenche lá o questionário, pode ser feito por celular ou pelo próprio site. Eu vou deixar o link do site para vocês e vou deixar agora um spot para vocês ouvirem, saber mais ou menos do que se trata. E aí vocês, por favor, vão lá depois do site ou então no Twitter do ABPOD. Preencham lá o formulário e não esqueçam de mencionar lá o Assoprando Cartuchos, né? Como um dos podcasts que você acompanha, porque aí eles vão me passar no futuro essas estatísticas e eu vou saber um pouco do perfil dos ouvintes do Assoprando Cartuchos e do Som do Cartucho, por consequência. Beleza, então? Vocês vão ficando agora aí com esse spotzinho aí da Pod Pesquisa, uma chamada, né? Convidando vocês aí a fazerem esse questionário, mas de uma forma bem, muito mais bem feita, né? E ao final do programa, vocês vão ficar aí com a música do Toe Jam & Earl, o Toe Jam Jamming, que é a música de abertura lá do jogo Toe Jam & Earl do Mega Drive. É, essa performance realizada aí pelos Game Boys, é uma banda paulista e é considerada a melhor banda de VGM brasileira que existe. Os caras mandam muito bem e espero um dia ter a oportunidade de tê-los aqui no Som do Cartucho, fazer um especial aí com essa galera. Beleza então, galera? A gente se vê no próximo episódio do Som do Cartucho. Contribuam aí no episódio 32 com o pedido dos ouvintes. Até lá, vocês vão ficando com Toe Jam Jamming dos Game Boys aí, do disco Ao Vivo em Conserva, uma performance ao vivo deles aí em São Paulo. Mas antes, o Pod Pesquisa aí. Então, galera, até lá, um forte abraço para todo mundo e falou! Thank you.